a vida plena, Cristo Jesus. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, pra viver tua vontade, pra ser livre de verdade, pra ter muito mais de ti. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Quero ser santificado, ser ungido, separado só pra você. Chegou o momento mais esperado. Ouça agora a Palavra de Deus, ministrada pelo apóstolo Marques, da Igreja Apostólica Vivendo em Graça. Prepare o seu coração e seja abençoado. Olha, Deus, nós louvamos o nosso Senhor. É um tempo que nós tiramos para louvar a Deus, e isso só nos faz bem. Por quê? Porque quando nós damos louvores a Deus, nós nos enchemos da presença dEle e preparamos o coração para receber a palavra de Deus. Amém? E é isso que vamos fazer agora. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá no Salmo 128. Salmos, capítulo 128. Nós vamos aqui hoje meditar nesse Salmo, que na verdade é o perfil da família feliz. Vamos ver aqui na palavra de Deus como conquistar uma família feliz. Esse é o salmista Davi, que é usado por Deus para dar o perfil da família feliz. Então nós vamos ver aqui agora, dentro da palavra de Deus, o que é que Deus tem a nos dizer. Vamos ver que é necessário fazermos algumas coisas, fecharmos algumas brechas para vivermos essa família feliz. Amém, gente? Estão preparados? Com o ouvido bem atento para ouvir a palavra? Então, graças a Deus. A oração é muito importante, mas saber como se posicionar diante das situações da vida, saber como se posicionar no mundo, como viver no mundo, né? Você com certeza traz para a sua vida aquilo que Deus tem para você. Amém? É importantíssimo aprendermos, irmão, porque nós então passamos a moldar a nossa vida por aquilo que diz a palavra de Deus e a viver aquilo que Deus tem para nós. Amém, gente? Então, a oração é importante. Mas tão importante, ou mais importante do que a oração, é você aprender o que Deus tem a nos ensinar, o que Deus tem a nos dizer e agir à altura da palavra. Amém? Você deve ouvir essa palavra sem pegar nenhuma experiência. Infelizmente, as pessoas invalidam a verdade de Deus por causa de experiências humanas. Não estou aqui para falar de experiências, mas estou aqui para falar da verdade. Amém, gente? As experiências que você teve no passado não pode alterar a verdade da palavra de Deus. E se você talvez não teve boas experiências no seu relacionamento no passado, Deus, ele diz que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Isso não quer dizer que Deus está mandando você abandonar a sua família, mas está dizendo que ele pode restaurar o seu lar. Deus está dizendo que você pode mudar a sua situação. Amém, gente? Obviamente que aqueles que vêm de uma experiência frustrada em um casamento, Deus, ele pode te tornar uma pessoa que venha viver aquilo que ele tem para o homem e para a mulher. Amém, gente? O plano real para o homem e para a mulher, que é um casamento feliz. Diga para o seu vizinho assim: Deus tem um plano para você. Diga com ousadia, diga: Deus tem um plano para você, que é de uma família feliz. Amém? E você tem que estar apto, preparado para receber a palavra de Deus, colocar essa palavra na sua vida, moldar-se à altura dessa palavra, ao ponto de dizer: Senhor, não importa como foi o meu passado, o importante é que eu sei o que o Senhor tem para mim. Amém? Não importa quantas frustrações eu tive ontem, o que importa é o que o Senhor tem para mim. E eu tenho que me posicionar nessa verdade. Digam glória a Deus. Eu tenho que começar a acreditar nisso. Eu tenho que começar dentro de mim dar realidade a isso. Por quê? Nada vai mudar aqui no exterior sem antes mudar dentro de mim. Uma realidade, irmão. As pessoas têm dificuldade em viver as melhores coisas da vida porque dentro dela aquilo não é real. Ela até sabe que existe, ela até sabe que é possível, mas ela acha que não é possível para ela. Meu irmão, se é possível para alguém ser feliz nesse mundo, é possível para todos. Amém, gente? Agora, as coisas na vida, elas são conquistadas da forma mais simples possível. Mas as pessoas, elas ficam imaginando que para ser feliz, que para conquistar aquilo que Deus tem, existe algum mistério, algum segredo, alguma coisa muito complicada. E eles ficam buscando coisas complicadas, coisas, né, misteriosas, quando na verdade as coisas de Deus estão na simplicidade. Amém, gente? Na simplicidade. Então, às vezes, atitudes simples que nós fazemos, nós mudamos todo um contexto. Às vezes, atitudes que as pessoas podem olhar e falar assim: puxa, mas isso é banal, isso é coisa boba. É, mas essa coisa que talvez para muitos é banal, é aonde está o sucesso. É aonde está a mudança. Por quê? Porque ali, irmão, é aonde está o segredo, que na verdade só é segredo para aqueles que não vivem aquilo. Quando vocês entenderam, com glória a Deus. O problema é que às vezes nós estamos aonde a maioria das pessoas estão. Preste atenção no que eu estou dizendo. O problema é que nós estamos, muitas das vezes, na onde a maioria das pessoas estão. Eu quero que você imagine comigo a Marginal Tietê em São Paulo. 6 horas da tarde. O que que acontece lá? Hã? Um trânsito muito grande, não é verdade? Bom, esse trânsito muito grande significa que ali existem muitas pessoas, e o fato de você estar nesse caminho, o fato de você estar ali cercado por esse monte de pessoas, estar onde elas estão, nesse trânsito violento, você não consegue observar os detalhes, porque o trânsito é grande, você está preocupado com aqueles que estão indo, com aqueles que estão vindo, preocupado com aqueles que estão te rodeando. Então aí, aonde está a maioria das pessoas, não é o lugar do sucesso. Aí você não consegue ver. Aí você não consegue ter visão, foco, direção. Está me entendendo? Aonde está a maioria das pessoas, ali é lugar comum. Ali é o lugar da mesmice. Ali é o lugar da pessoas que quer viver uma vida medíocre. Você não pode, como filho de Deus, estar no lugar comum. Diga assim: eu não posso estar no lugar comum. Diga assim: eu não posso estar onde a maioria está. Quando eu digo maioria, estou dizendo a maioria que não tem essa visão. Amém, gente? Então, quando você está lá na Marginal Tietê às 6 horas da tarde, você não consegue observar as coisas. Você não consegue ter visão nítida das coisas. Por quê? Porque o movimento é tão grande que você está preocupado em não provocar um acidente e em não sofrer um acidente. Vocês estão aqui comigo? Então isso faz com que você não perceba as coisas. No mundo espiritual, em todos os aspectos da nossa vida, nós temos que adaptar isso, colocar em nossa vida isso e entender. Se eu estiver onde a maioria está, eu nunca serei diferente. Então, para que isso ocorra, o que nós temos que fazer? Estar no quilômetro extra. Lá, depois de todo o trânsito, lá onde não tem muita gente, lá onde não tem muitas pessoas para tirar o seu foco. Amém, gente? Não estou falando de solidão. Estou falando no sentido figurado isso aqui. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Sentido figurado. Então, você imagina só, vou falar novamente. Marginal Tietê, 6 horas da tarde. Nós não conseguimos ter muita visão, não é mesmo? É ou não é verdade? Mas e quem está por cima? Consegue ter visão total ou não? Ele consegue ver aonde está o engarrafamento e aonde está sem engarrafamento, não é verdade? É ou não é mesmo? Então, aí eu te pergunto, aquela pessoa que está fora da onde a maioria está, consegue ter uma visão ampla das coisas. Por isso, o nosso Senhor, ele diz, né? E a palavra de Deus nos leva à posição de vencedor. Ele nos diz, se te obrigarem a andar 1 quilômetro, ande 2. Por quê? 1 quilômetro, se te obrigarem a andar 1 quilômetro, é onde a maioria está. E aonde está a maioria é a mesmice. Aonde está a maioria, geralmente está a preguiça. Vamos, porque não tem jeito, né? Vamos indo, senão alguém vai me empurrar. Agora, o quilômetro extra, ali você tem visão. Ali você pode enxergar os detalhes. Amém, gente? Ali você pode dirigir e você pode andar até em uma velocidade constante. Não é verdade? Constante. Sempre caminhando naquela velocidade. Por que que você pode? Porque ali não tem tanto fluxo de pessoas. Transportando para o mundo espiritual, para a nossa vida, é isso, irmão. Por que que muita gente não consegue viver o que a palavra de Deus diz? Porque ele quer pegar a palavra de Deus e comparar ela com as suas experiências, ali onde está a multidão de problemas. Já foi frustrado várias vezes, já tentou e não conseguiu. E aí Deus fala com ele e fala, ah, mas não deu certo. Ah, mas eu não fui feliz já. Está entendendo? A palavra de Deus vem e diz, olha, você pode ter uma família feliz. Ah, não posso não. A mulher diz, homem não presta. E o homem diz, mulher não presta. Já prestou atenção nisso? Então, por que que a pessoa fala isso? Porque ela teve uma decepção. Entendeu, gente? Porque ela teve uma decepção. Mas o que a palavra de Deus diz? Então, aqui nós vamos ver o perfil da família feliz. Diz assim, ó, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O que que significa bem-aventurado? Feliz. Bem-sucedido. Amém? Então, qual é o segredo para ser bem-sucedido? O salmista está dizendo, teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Não é ter medo, mas é ter respeito. Amém, gente? Sabendo que Deus está contigo em todo tempo. Uma pessoa, por exemplo, que tem respeito por Deus, ela jamais tenta encobrir os seus erros. Pelo contrário, ela confessa os seus erros a Deus. Ela confessa as suas fraquezas a Deus. Sabe por quê? Porque não adianta tentar encobrir nada de Deus. Mas as pessoas tentam, não tentam? Lembra quando Adão pecou? Deus perguntou, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu disse para não comer? Ele diz, não, foi a mulher. Olha aí, o que que ele tentou fazer? Cobrir o seu erro. Se não fosse a mulher, eu não teria errado. Quando chegou na mulher, não, foi a serpente que o Senhor criou. Percebe, gente? Sabe o que que é isso? Falta de temor. Então, a primeira coisa que uma pessoa que teme a Deus faz, ela reconhece suas fraquezas, ela reconhece as suas falhas. Ela chega diante de Deus e fala assim, pai, eu preciso de ajuda. Espírito Santo, você é meu ajudador, preciso de ajuda. A tua palavra diz assim, assim, assim, assim, mas eu não tenho conseguido viver isso. Estão conseguindo compreender? Isso mostra temor, respeito para com Deus, sinceridade, honestidade e, acima de tudo, humildade. Amém? Então, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerá do trabalho das tuas mãos. Não é comer do trabalho do outro, né? Ludibriando, passando por cima, enganando as pessoas. Não, irmão. Aquele que teme a Deus, ele come do trabalho das suas mãos. Sabe por quê? Porque as mãos daquele que teme a Deus são mãos benditas, produz. Diz assim: as minhas mãos são benditas. Olha para as suas mãos, olha para ela, diga assim: as minhas mãos são benditas. Diga assim: as minhas mãos produz. Amém? Então o homem que teme a Deus, ele come do trabalho das tuas mãos. Aí diz aqui, ó: feliz será e te irá bem. Então qual é o segredo para ser feliz? Temer a Deus. Você percebe que às vezes as pessoas, elas ficam procurando coisas mirabolantes, coisas extraordinárias, fantásticas. Irmão, fantástico é a simplicidade de Deus. Amém? Ele está dizendo: tema. Pronto. Mas as pessoas ficam procurando, né? O que que vai fazer de mim uma pessoa feliz? Aí, irmão, começam a se inventar tantas coisas para a felicidade. Começam a se inventar tantas coisas, não é mesmo? Começam a se inventar, quando vai para a igreja, começa. É, irmãos, para você ser feliz, você tem que jejuar. Para você ser feliz, você tem que viver de joelho no chão. Não estou pregando contra o jejum e nem contra a oração. Mas jejum e oração é a consequência de uma vida que teme a Deus. Amém, gente? E não, na verdade, um ato para conquistar algo de Deus, porque Deus não se vende, nem por oração. Tem gente que pensa, eu já cansei de ver isso, gente: Deus, olha o calo do meu joelho, o Senhor não vai me dar nada. Quer dizer, como se ele estivesse comprando a Deus. Irmão, Deus nos dá tudo de graça. Ele quer apenas que você ande em temor, obediência, reverência. Ore sim, jejue sim, mas isso faz um bem para você. Amém, gente? Diga assim: os meus jejuns, as minhas orações, faz um bem a mim mesmo. Então as pessoas querem usar isso para persuadir Deus, como se Deus fosse uma espécie de alguém muito mal que quer ver você sofrer. Sofreu muito, agora eu dou. Irmão, Deus não é assim. Amém, gente? Então diz assim a palavra de Deus. Olha só: comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. O segredo está em ser bem-aventurado. Aí diz aqui: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Veja só, irmão, antigamente, hoje é normal, né? Quando o casal decide não ter filho, é até compreensível, as pessoas nem ignoram isso, não é verdade? Não é mesmo? Embora às vezes aconteça, por que não está tendo filho? Tem algum problema, já logo imagina, né? Se tem alguma, são doentes, ainda existe hoje, mas naquela época o casal que não tinha filhos era considerado um casal amaldiçoado. Entendeu? A casa que não tinha filho era considerada uma casa amaldiçoada. Era assim que as pessoas entendiam. Ah, aquela casa foi amaldiçoada por Deus. Deus não deu um filho a eles. Entende, gente? Então Davi diz: olha, com aquele que teme a Deus não tem esse problema. Porque ainda que a mulher for estéril ou o homem, Deus vai fazer aquela que era estéril ser mãe de filhos. Digam glória a Deus. Como aconteceu com muitas na palavra de Deus. Aí diz aqui: os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Ou seja, não são aquelas pessoas dispersas. Amém, gente? Que ignoram a presença do pai, que ignoram a presença da mãe. Isso aqui é o perfil da família feliz. Talvez você ouvindo isso fale: está tudo contrário da minha. Você não tem que invalidar essa verdade. Você só tem que pegar a sua experiência ruim e dizer: eu não aceito essa experiência, porque a palavra de Deus me promete isso. E começar a ter como alvo o que diz a palavra, e não o que você está vivendo. Entenderam, gente? Muitas vezes a gente olha para a palavra: mas não acontece isso comigo. Aí ele quer invalidar o que diz a palavra, porque ele está vivendo algo diferente. Ao invés dele dizer: puxa, se a palavra de Deus diz isso, mas eu tenho vivido assim, eu não aceito. Porque se Deus falou que é daquele jeito, então a minha vida tem que ser assim. Entendeu? A palavra de Deus tem que passar a ser o seu alvo, o seu foco. Aquilo que Deus diz a seu respeito tem que acontecer. Mas aí você já tem que gerar isso dentro de você. Não, eu não aceito. Eu não aceito a minha família destruída. Mas não usar isso, né, como algo destrutivo. Porque tem gente que começa a olhar para a família e ver um disperso, outro para lá e começa a se condenar. É, cadê Deus? É, eu acho que Deus não está comigo. Deus não ouve a minha oração. Para de se condenar, irmão. É exatamente isso que o diabo quer. Que você fique se culpando por causa do erro dos outros. Entende? Ah, se eu tenho fé, por que Deus não ouve a minha fé? Deus te dá uma promessa. Você tem que ficar firme nela. Acabou. A sua parte é crer nisso. A dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, seja lá quem for, é aceitar a Cristo para poder viver isso também. Entenderam, gente? Vocês estão aqui? Está tudo bem? Vamos continuar? Versículo 4. Assim é abençoado um homem que teme o Senhor. Quem teme a Deus aqui? Aquele que teme a Deus, o que a palavra de Deus diz que é? É o que, gente? Preste atenção, é o que? Você teme a Deus? Logo você é? Você já viu pessoas que te convidam para ir receber uma benção? Já viu? Ah, vem receber uma benção. Ah, o pastor vai te dar uma benção. Ou sei lá, quem vai te dar uma benção? Irmão, a palavra de Deus está dizendo que aquele que teme a Deus é abençoado. Entendeu? Nós temos que acreditar nisso. Amém. Ah, mas está acontecendo isso, isso, isso. E daí? Acredite no que diz aqui. Olhe para as circunstâncias e diz: ei, eu não aceito isso. Eu não aceito essa situação, porque a palavra de Deus diz que aquele que teme a Deus é abençoado. Eu sou abençoado e ponto final. Entendeu? Vem a doença, vem o problema, vem o que for, irmão. Não pode anular a verdade de Deus. Digam glória a Deus. Mas, infelizmente, a pessoa quando não entende o que é a Bíblia Sagrada, ele começa: não, como que é abençoado? Eu não sou. É, irmão. Isso aqui é o homem ideal. Se você ainda não é o homem ideal, a mulher ideal, você tem que então focar para o homem ideal e dizer: eu tenho que ser. Porque o homem ideal na Bíblia é abençoado. E quando Deus fala de um homem ideal, está dizendo daquilo que você é em potencial. É questão de tempo para se manifestar. Você tem que acreditar nisso. Entendeu? Alô? Entenderam, gente? Então aqui diz: o Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que vejas a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos de teus filhos, paz seja sobre Israel, ou sobre o povo de Deus. Aqui fala sobre uma família feliz, o perfil de uma família feliz. Aqui está relatando o plano de Deus para a família, que muitas das vezes você está totalmente contrário disso. Mas daí você não deve invalidar essa verdade, você deve recusar a vida que você está vivendo e reivindicar as verdades de Deus sobre a sua vida. Entendeu, gente? Está claro isso? Agora, é necessário que muitas das vezes nós fechemos algumas brechas. Porque o ser humano, ele é perito em abrir brechas, tomar atitudes que levam à destruição. Primeiro, nós temos que fechar a brecha com relação aos nossos olhos. Como você tem visto a sua família? Como você tem olhado para os seus filhos? Como você tem olhado para o seu casamento? Como você tem olhado para o seu marido, para a sua esposa? Como que você tem visto eles? Não adianta aqui na igreja você falar: Deus, salve meu marido. Mas você olha para ele e fala assim: que praga que aconteceu na minha vida. Não resolve, irmão. Sabe por quê? Porque antes de Deus ouvir o que a sua boca fala, ele sondou o que diz o seu coração. Então não adianta a boca dizer uma coisa e o coração disse outra. Por quê? Porque a verdade é o que está aqui, e não o que muitas das vezes está aqui. O que é que Jesus diz? Este povo me honra de lábios, mas o seu coração está distante. Então não adianta você falar: Deus, Eu amo a minha esposa, salva ela. Aí quando vê, fala, meu Deus, que praga. Se eu tivesse pensado um pouco mais, eu não tinha casado com essa desgraça. Não falou, mas lá dentro você disse. E Deus não ouve, irmão? Deus não sonda os corações? Aí você fica, eu não sei porque Deus não me ouve. Eu não sei porque Deus não me atende. Meu irmão, porque no teu íntimo você não está crendo. No teu íntimo você fala uma coisa e com a sua boca você fala outra. Tem que ser verdadeiro. Aí talvez você vai dizer, mas tem que dizer que eu não gosto? Seja sincero, Deus, eu não sei o que aconteceu, mas o meu amor foi sufocado. Não tenho conseguido amar. Conseguiu entender, gente? Foram tantos problemas. Irmão, seja sincero aqui, olha para mim, pensa comigo. Tem como você esconder alguma coisa de Deus? Adianta você ficar com um rodeio com Deus? Então não adianta ficar dando uma de crente, né? Ah, Deus, está tudo bem, eu amo ela dentro. Meu Deus do céu. Seja honesto, pai, tem sufocado. Foram tantas palavras, tantas confusões que aconteceu, que agora... Mas, pai, tua palavra diz assim, eu prefiro isso. Amém, gente? Me ajuda a perdoar. Me ajuda a tirar a mágoa do coração. Me ajuda a deixar no esquecimento isso. Aí, irmão, você está sendo sincero com Deus. Aí você vai começar a ver resultados. Amém? Bom, olha o que diz a palavra de Deus. Provérbios. Aliás, você está em Salmo. Vamos para Salmo 119 com ele. Depois a gente vai para Provérbios. Salmo 119. Olha o que diz aqui. Versículo 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, preserva a minha vida segundo a tua palavra. Amém? Olha o que o salmista pede. Desvia os meus olhos da vaidade. Então, nós temos que fechar essa brecha dos nossos olhos. Aonde você tem olhado, irmão? Aonde você tem mantido os seus olhos? Ou como você tem enxergado a sua família? Existe aqui uma vasta maneira de compreender, de trazer entendimento sobre isso. Amém? Você pode olhar a sua família de um jeito totalmente contrário do que diz a palavra de Deus, mas você também pode prender os seus olhos, está lá casado e prende os olhos na outra pessoa. Sabe o que vai acontecer? Vai dar coisa ruim, irmão. O que aconteceu com Davi? Quando ele estava lá, fugiu da guerra, não foi para a guerra, foi passear lá na sacada do seu palácio, e a mulher lá embaixo também, né? Marido foi para a guerra, falou, vou tomar um banho no meu quintal, porque o rei vai olhar de lá e vai me ver, porque ela não era besta. Amém, gente? E nem o Davi tonto, porque ele já tinha ido na sacada lá várias vezes, será que ele não sabia que dava para ver o quintal da mulher? Sabia ou não sabia? E a mulher também não sabia que o rei dava para ver lá, a casa dela, mas ela foi tomar banho lá no quintal. Ai, tomara que um rei saia. E o rei, caçando sarna para se coçar, foi sair. O que, que aconteceu? O rei prendeu os olhos. O que, que aconteceu com ele? Caiu. Então, onde você tem prendido os seus olhos? O próprio salmista diz depois, desvia os meus olhos, porque eu já sofri por isso. Amém? O próprio salmista, ele diz, Senhor, desvia os meus olhos da vaidade, porque eu sei o que custa isso. Então nós temos que fechar essa brecha, digam glória a Deus. Vamos lá para Provérbios capítulo 4, um pouquinho mais à frente, gente. Deus está falando, irmão, receba a palavra, amém? Temos alguns versículos a ler ainda, mas eu creio que está sendo bênção para a sua vida. Provérbios capítulo 4. Nós vamos ficar só em Provérbios e Salmos. Um livro para frente, um livro para trás. Um livro para frente, um livro para trás. Amém? Provérbios capítulo 4, versículo 25, diz o seguinte: os teus olhos olhem direitos, as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Amém? Então olha o que Deus fala, que os meus olhos devem olhar direito. Quem tem que tomar a decisão por isso? É Deus. Deus vai pegar o seu olho, ó, não. Amém, gente? Os seus olhos olhem direito. Digam glória a Deus. Você deve, eu estou falando tanto no sentido figurado, né? Tanto no sentido literal como no figurado. Por quê? No figurado, os seus olhos devem olhar direito. O teu esposo é uma benção. A tua esposa é uma benção. Os teus filhos é uma benção. Amém? Você tem que se ver com os olhos de Deus. Digam glória a Deus. Não é estar lá, né? É igual alguns jovens, né? Bobinho, ele acha que isso é ser bom. Está lá namorando, mas olhando na outra. E ele se sente ainda todo poderoso, todo machão. Não é verdade? Quer dizer, qual a diferença entre você e o ímpio? Qual a diferença desse jovem do ímpio? E a jovem bobinha fica lá, está na igreja. Está na igreja, mas tem conduta de cristão? Não, sai fora. Amém, gente? Sai fora, está te enganando. Pelo menos do mundão você sabe, não, aquele cara lá é do mundo já. Entendeu? O duro é quando faz de crente, não é verdade? Está na igreja e faz de crente. É aquele lobo, né? Hã? Lobo, não tem esses lobos? Quer sempre devorar as ovelhas? Mas pastor, o que está na mão do pastor? Cajado, né? O pastor identificou o lobo, tem que dar uma cajadada na cabeça dele. É verdade. Amém, gente? Tem que dar. Eu sei que às vezes não pode ser em público, às vezes, ah, o pastor me decepcionou. Porque você não conhece que era um lobo. O que que a ovelha come? Hã? O que que a ovelha come, gente? Come o quê? Capim. Diga comigo, vamos lá, todo mundo, para acordar, vamos lá, ovelha come capim. Nossa, a revelação da noite. Então, olha o que acontece. Se o lobo quiser se fazer de ovelha, ele vai até se fazer de ovelha, dar uma de bonzinho. Só que na hora de comer, irmão, não vai ser o mesmo alimento. Porque lobo come o quê? Ele não consegue comer a mesma comida de ovelha. A ovelha quer as coisas de Deus, os pastos verdejantes de Deus. Mas o lobo quer a carne. Né? Ele já quer relacionamento íntimo. Não é verdade? Ele já... Cuidado, é lobo, irmão. Quer dizer... A ovelha está desejando o quê? Os pastos verdejantes de Deus. E o lobo? A ovelha, né? A ovelhinha. Olha para o seu irmão e diga assim, abre os olhos, irmão. Diga assim, nem todos que estão em Israel são israelitas. Quando Jesus diz isso, ele estava falando do quê? Nem todos que estão na igreja são convertidos. Era isso que Jesus... Por isso que eu amo Jesus, irmão. Porque ele não ficava com graça, não. Todo mundo que está na igreja é santo. Ele falava, não, tem gente na igreja que é maior mentiroso. Jesus falava. E por que a gente vai ficar fazendo média? Não é mesmo, irmão? Fazendo graça, né? Na minha igreja só tem... Não, não tem, não, irmão. Você que deve identificar. É fácil. O lobo, ele já vem gritando, não é verdade? Pode olhar. A ovelha já não, irmão. A ovelha é humilde. E o lobo vem uivando, não é verdade? Qualquer coisinha ele já solta os berros. Ah, não concordo com isso. É lobo. É fácil se identificar, irmão. Você está querendo as coisas de Deus, ele está querendo as coisas da carne. Vamos deixar isso para lá, não sei nem porque eu fui lá, né? Outra coisa, irmão, que nós temos que fechar a brecha, a nossa boca. Vamos ver o que diz aqui Provérbios 4. Você já está em Provérbios? Provérbios capítulo 4, versículo 24. Nós lemos o 25, vamos ver o 24. Desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios. Amém? Então nós temos que fechar a brecha, né? Fechar muitas vezes a nossa boca. Por que que muitas vezes o casamento pega fogo, irmão? É briga, só falta voar prato, panela, hã? Pau de macarrão. Por quê, irmão? Por quê? Porque muitas vezes um fala, o outro fala, o outro fala, o outro fala. Não tem um sábio para se calar. Porque a Bíblia diz que muitas vezes o sábio se cala. Ah, mas é desaforo. Não, não dá para engolir, não. Não é justo. Quem sai ganhando é você, irmão. Alguém pode dar glória a Deus, pelo amor de Deus? Vocês querem ouvir o plano de Deus? Ou as coisas naturais? Plano de Deus. Entendeu, gente? Por quê? A boca fala do que está cheio? Coração. E quando a pessoa não fecha essa brecha, né, da boca, na hora da raiva fala besteira. Aí depois, para corrigir, não tem mais jeito. Falou, aí falou, nossa, não devia ter falado isso. E agora, irmão, como você corrige algo que você falou? Muitas vezes pedir perdão resolve, mas muitas vezes não resolve. Por quê? A pessoa até fala da boca para fora, não, está perdoado, mas lá dentro fica lá aquela palavra. Porque a palavra diz duas coisas que não voltam mais, é a flecha lançada e a palavra falada. Percebe que a palavra de Deus compara a palavra falada com uma flecha. Muitas vezes o outro fala e fica aquilo lá dentro, dando flechada. Está entendendo? Aquela voz fica ecoando. Cuidado, irmão. Fecha muitas vezes a boca. Amém, gente? Seja pronto, tardio. Vamos decorar isso? Vamos lá. Seja pronto, tardio. O homem natural inverte, né? Ele é pronto para falar e tardio para ouvir. Quando ele... Tá, espera, deixa eu falar. Ah, pensei que você ia falar outra coisa. Acontece isso ou não acontece? Seja pronto para ouvir. Amém? Vamos lá para a gente encerrar. Salmo 141. Salmo 141. Diz assim, olha, 141, versículo 3. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Amém? O que o salmista pede? Senhor, coloca um guarda, um anjo na minha boca. Guarda a porta da minha boca, dos meus lábios. Não permite que eu fale algo que venha prejudicar. Amém, gente? Por isso, sede pronto para ouvir e tardio no falar. E Tiago, né, que fala isso, nós também temos que ter cuidado com o que ouve. Quanta moça está ouvindo conversa fiada, né? E não é, às vezes não é só moça, não, irmão. Às vezes tem mulher aí que já devia estar ensinando e ainda tem que aprender. Não é verdade? Fica ouvindo conversa fiada. Larga, destrói, faz aquilo, vamos para não sei aonde. E aí fica, ah, acho que eu vou. Cuidado com o que você ouve, irmão. Entendeu? Isso eu estou dizendo de outras pessoas, às vezes lá na frente da televisão, só ouvindo baboseira. Não é verdade? Na frente da novela. Aí fica lá, será que o Sérgio vai trair a Camila? O nome eu não sei se existe, né? Mas se existir, não assisti não. Entendeu? Aí a outra fala, não, tem que trair mesmo, né? Ele não dá valor nela. É assim que fica. Deus não é. O que fica fazendo? Moldando a sua vida. O que aquilo está fazendo? Fazendo ele se conformar com aquilo. Entende, gente? Agora o último versículo, Salmo 25. E eu quero encerrar com esses salmos. Hoje foi um estudo um pouco mais longo. Mas eu creio que está sendo bênção para você, não está? Sim ou não, gente? A intenção é essa, irmão. Quando eu preparo uma mensagem, eu não quero ali fazer, né, jogar a conversa fora, pregar qualquer coisa. Eu falo, Deus, eu quero que o Senhor toque os corações. Amém, gente? Porque a palavra de Deus, ela tem que fazer milagre na sua vida. Senão, são palavras vazias. Salmo 25, versículo 15. Diz assim, olha. Os meus olhos estão postos continuamente no Senhor, pois Ele tira os meus pés do laço. Algumas versões está a rede. Então veja só, irmão. Muitas vezes você se meteu nesse laço, colocou seus pés em um laço. Está todo embaramado. Está entendendo? Está complicado. Colocou seus pés no laço. Está lá o diabo prendendo você numa situação. Mas a palavra de Deus diz, há uma promessa, que Deus tira os seus pés dos laços. Não importa se foi você que pôs. Está entendendo, gente? Tem gente envolvido, tão envolvido em relações extraconjugal, que ele não consegue mais voltar para trás. Ele não consegue sair daquela coisa embaraçada. A palavra de Deus diz, é uma promessa. Deus tira os seus pés desse laço. Deus não quer você aí. Agora você tem que estar disposto. Tem muita gente presa, irmão. Você não tem noção. Está entendendo, gente? Você não tem noção das pessoas que estão presas em relacionamentos. Não consegue sair. Ficam presos porque quer sair, o outro ameaça. Se você sair, eu conto. Se você largar, eu conto. Assim, ó. Se você pudesse fazer a obra de Deus, você ia ouvir muitas pessoas te pedir ajuda para isso. Se você pudesse ficar atendendo telefonema na igreja, de programa de rádio, você ia ver quantas pessoas estão envolvidas nisso. Se colocaram em um problema, viram que não dá fruto, viram que não é nada bom, viram que na verdade aquilo não... Ele não consegue sair. Não consegue sair porque tem medo. Porque quando um circo está pegando fogo, só tem um jeito, qual que é? Hã? Quando o circo está pegando fogo, o que acontece? Você está lá dentro, qual é o único jeito? Sair correndo. Se você tentar sair devagarzinho, vai queimar. Então sai de uma vez. Ah, vai falar. Irmão, limpa-se. Amém, gente? Que fala, mas fique limpo. Diga um glória a Deus. Agora é claro, com sabedoria. Amém, gente? Com sabedoria. Aí você tem que crer em Deus. Às vezes o circo está pegando fogo, você fala, não, eu vou sair devagarzinho. Está queimando, irmão. Está entendendo? Sai correndo logo. Deus promete que Ele vai tirar os teus pés desse laço. Digam glória a Deus. Não se envolva com isso. Eu tenho certeza que quando Deus fala, Ele não está falando com as paredes. Se tem alguém aqui assim, irmão, creia no que a palavra de Deus está te dizendo. Deus tira os teus pés desse laço. Amém? Creia. Talvez você diz, apóstolo, foi eu que me meti lá. É, mas Deus quer te tirar de lá. Vamos aplaudir o nosso Deus. A fé vem pelo ouvir. Enriqueça a sua fé adquirindo os produtos Vivendo em Graça. Livros, DVDs e CDs de mensagens ministradas pelo apóstolo Marques. Uma verdadeira aula sobre fé. Adquira hoje mesmo e fortaleça-se espiritualmente. Conheça a nossa livraria virtual e adquira os produtos Vivendo em Graça e descubra como viver uma vida em bênçãos. Acesse www.vivendoemgraça.com. Conheça-nos melhor. Acesse www.somosdafé.com ou www.apostolomarques.com. Tu estás acima de tudo, Senhor. Tu estás entronizado acima de todos, Deus. Senhor, é por isso que eu me prostro aos teus pés. Porque eu sei que quando eu me prostro, o Senhor se levanta em meu favor. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia. Acima de todos. Acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel. Sempre reinarás. Tu és santo,